Whisky pro povo, garçom! Sabe, canta comigo. Vim aqui pra te contar. Tudo aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já não te amo mais. Só liguei pra... Te esqueci há uma semana atrás. Vai! Aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. Te ver na cozinha maior pra jantar a... Esquece. Eu quero ver quem tá apaixonado soltando a voz, hein? Bora! Com seu amor, o coração rejeitou. De 8 em 8 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, o coração é meu. Hoje eu ganho alta, eu nem sinto mais sua falta. PS, hoje eu ganho alta. Arrocha! Oh, oh, oh. Salve, salve, meu irmão Flavinho! Flavinho Cadê? Vamos de mais sucesso! Quem gostou, grita ui! Aqui o choro é livre! Música do meu irmão Felipe Araújo, que sabe, canta comigo. E tudo bem. Posso não. Tudo bem. Oh, coisa boa. Seu espinhal, será que ela também te excita? Às vezes o amor se encaixa embaixo dos lençóis. Repita. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza. Se ainda posso, certeza que eu ia do que virar meus olhos, além de transpirar. Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca, mas ó, é só uma ideia louca. Bota baixinho, papazone, que o baile vai cantar. Vocês! Pode ser melhor, pode ser melhor. E tudo.